sonhar que te beijo a boca é o meu sonho mais comum. Deus te dê muita alegria e que você saiba um dia, sou seu fã número um. Deus te dê muita alegria e que você saiba um dia, sou seu fã número um. Antônio Vitor, fã número um, para Sônia Elizabeth. Sônia Elizabeth Pessoa. Cleiton, você esqueceu da sua amiga aqui de Livramento de Nossa Senhora? Mande uma música do Cleiton Guiar. Então daqui a pouquinho eu vou tocar pra você, viu? Você pediu uma música do Cleiton Guiar, daqui a pouquinho eu vou tocar. Esqueci não, viu, Sônia? É porque é gente demais, não dá pra lembrar de todo mundo não. Graças a Deus. Abraçando também a Rosenil de Jesus, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa pela Objetiva 1 FM do Júlio Bueno. Ela diz que não perde de jeito nenhum. Ai, eu gosto dessa moda, viu? Jean Giovanni, Roupa de Lua de Mel. E me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu corpo. Fiquei parado na sala escutando chover. Perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumado. Fiquei revivendo passado, enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra do quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho da água caindo no chão. Secar dos cabelos e vi minha felicidade me olhando no espelho. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Fui embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo fui embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Jean Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Eu gostaria de ter feito essa música, viu? Foi pra Gleide Campos, lá, ela não fala de onde ela é, mas é minha nova amiga do Facebook, meu conterrâneo Zé Felipe lá do Coró, a Tânia Fábio de Brasília, a Eliete Ferreira dos Santos, também não sei de onde é, Regina Fonseca de Brasília, estão chegando para fazer parte do nosso Facebook, sejam muito bem-vindos, viu? Essa aqui foi escrafunchada lá na discoteca particular do professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, do Guarujá. Dizem que a saudade mata. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Desde que você partiu, de saudade choro lá no cais do porto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. O desespero da saudade a minha alma invade e me faz chorar. O meu pranto vai caindo, a maré subindo, eu a esperar lá no porto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Mata, porque não estou morto. O desespero da saudade a minha alma invade e me faz chorar. O meu pranto vai caindo, a maré subindo, eu a esperar lá no porto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Desde que você partiu, de saudade choro lá no cais do porto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, porque não estou morto. Dizem que a saudade mata, se a saudade mata, oi, porque não estou morto. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Do Guarujá, dizem que a saudade mata. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. E eu sei que vou fazer a alegria de muita gente que vai conhecer o grande comunicador da Rádio Nacional, José Neri, que durante muitos anos fez parceria com o Paulo Torres, né? O Zé vai contar da sua vida, falar como é que ele anda, contar tudo, viu? Então, amanhã, às 11 da noite, na Rede Brasil de Televisão, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu tenho um pedido aqui, cadê o pedido? Cadê o pedido, gente? Cadê o papelinho? Ei, meu Deus do céu, cadê? Tá aqui. É, quem me pediu foi o Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu. Ele queria que eu atendesse no programa de ontem, mas o pedido dele chegou atrasado. Chegou atrasado não, quando ele me mandou o pedido eu já tinha gravado o programa, né? Cleiton, eu gostaria que você mandasse essa música que eu ofereço para minha mãe Alice, a minha avó Aparecida, que são suas fãs e sempre estão ligadas no seu programa. Desde já agradeço, um grande abraço do amigo Martiniano Costa Filho de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Você pediu, viu, Martiniano? Tá aí, ó.

O Nilson Lima, de Sertãozinho, em São Paulo, mas mora em Alexânia de Goiás. O Marcelo Abreu, de Brasília. E a Andréia Furtado Moura, de Unaí, mas que mora aqui em Brasília. Sejam todos bem-vindos. Vocês agora fazem parte do Facebook do Cleiton Aguiar. A Lindinalva Bongiovanni, lá de Livramento de Nossa Senhora. Cleiton, o maior sonho da minha vida é trazer você para tocar aqui em Livramento. Quem sabe um dia eu consiga, né? Gostaria que você tocasse essa música para mim. E sou seu ouvinte todos os dias. Beijos, que Deus lhe proteja sempre. A Lindinalva, se eu fosse o prefeito lá de Livramento, contratava logo o Cleiton Aguiar. Prefeito, a Lindinalva não vai dar sossego para você, não. Prefeito, ó, e é o seguinte, eu sei que a situação da prefeitura não está muito boa, não, porque os prefeitos que saíram, né, tem uns que não deixou o trem muito arrumado, não. Mas aí é o seguinte, eu sou bom para isso, porque o meu cachê, eu tenho até vergonha de falar o meu cachê, tão baratinho que é, né? Tá aí, você pediu, eu vou trazer a minha priminha Nalva Aguiar, dia de formatura. Onde está?

E eles se espelharam nos grandes nomes, né? Tonico e Tinoco, Milionário Zé Rico, Tião Carreiro e Pardinho. O Alexandre trabalhou na roça cortando cana e colhendo algodão até os 14 anos. Aprendeu a tocar violão sozinho, nos poucos momentos de lazer e de folga que ele tinha. Aos 16 anos começou a se apresentar em programas de calouro, como Raul Gil e Silvio Santos. Em São Paulo, trabalhou como garçom durante 3 anos. Foi quando surgiu a primeira oportunidade no programa da Rádio Record, Linha Sertaneja Classe A, que era comandado pelo Zé Russo, grande e saudoso Zé Russo, né? Já no final de 1982, a dupla assinou o contrato com a gravadora RCA. O primeiro disco, Meu Cantinho, foi lançado em 1983. Marca de batom pela Continental, estourou em todo o interior do Brasil com a canção A Que Ponto Cheguei. Mas foi em 1986, com o terceiro CD intitulado Ataíde Alexandre, que o sucesso os consagrou. CD não, aqui era vinil ainda, né? O trabalho rendeu um disco de ouro e a participação inédita da dupla no programa Globo de Ouro da TV Globo. A música responsável pelo sucesso é a inesquecível Você Marcou Pra Mim. Vamos recordar uma linda canção gravada pela dupla em 1989. Ataíde Alexandre, Basta Você Voltar. Faz assim comigo, sabendo que eu não posso te esquecer. Eu sei que sofro assim porque te amo. Desejo e vou tentar te merecer. Você me faz mais forte. Todo meu amor vai encontrar Na trilha sonora da minha vida, Ataíde Alexandre, Basta Você Voltar, para Gislene Oliveira, de Taiobeiras, Minas Gerais. Cleito, adoro o seu programa, você tem grande audiência aqui na Cidade FM, mande um alô para nós, seu programa começa às 6 horas da manhã, na hora que o galo começa a cantar. Ô Gislene, um beijão para você e um abraço para todos os meus amigos de Taiobeiras, Minas Gerais, os ouvintes da Cidade FM. Muito obrigado aos nossos colegas por estarem hospedando aí o nosso programa. Qualquer hora dessa eu apareço por aí. Um abração para todos os nossos amigos, meus conterrâneos de Minas Gerais. Música nova de Zezé de Camargo e Luciano. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Azul do céu é tão gostosa e só me dá muita alegria. Coração, só emoção. Eu penso nela dia e noite, todo dia. Já me falaram, me aconselharam pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom. Não vou trocar meu vidão por uma só que vai querer andar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. É tão gostosa e só me dá muita alegria. O coração, a emoção. Eu penso nela dia e noite, todo dia. Já me falaram, me aconselharam pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom. Não vou trocar meu vidão por uma só que vai querer mandar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Ó, rapaz, ó o Zezé soltando a franga aí, né? Ele tá avisando a turma, ó, porque ele separou da mulher, né? Zezé de Camargo e Luciano, eu tô na pista, eu tô solteiro. Pro Sebastião Rodrigues, ele é de Formosa, em Goiás, e mora aqui em Brasília, né? Ô, Tião, um abração pra você. A Maria Aparecida Crestã, de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, que curte o nosso programa pela Rondônia FM, está chegando para fazer parte do Facebook também, junto com Marcos Vinícius Silva, de Brasília, e Roselene Marcelo, ela é de Monte Carmelo, mas mora em Uberlândia. Todos fazendo parte agora do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho mais um pedido aqui, da Ana Paula, lá de Porto Estrela, no Mato Grosso, né? Ô Cleito, eu queria que você mandasse um alô para mim aqui no Mato Grosso, para minha mãe Lenir, lá da Horta Comunidade Sete Barreiros. A gente não perde o seu programa e eu gostaria que você tocasse essa música do Luan Santana para mim. Ô Ana, um beijão para você, né? Um beijão para dona Lenir, para os amigos do Mato Grosso. Tá aí, o menino brilhante Luan Santana, te esperando. Não caia na minha cantada. Mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça.

Não deu tempo de eu experimentar, não. Se vocês não, não, se não ficar bom, vocês brigam com a Tatá, não briga comigo. Anota aí, ó. Você vai precisar de um prato fundo de mandioca ralada no ralo grosso. Você pega a mandioca, crua, né? Rala ela no ralo grosso e enche um prato fundo. Meio prato fundo de queijo Minas padrão ralado. Aquele já, né, já é pra duro, né? É o queijo curado. Meio prato fundo de coco ralado. 4 ovos inteiros. 2 colheres de sopa de margarina. 2 xícaras de chá de açúcar. 200 ml de leite de coco. 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu vou repetir. Um prato fundo de mandioca ralada no ralo grosso. Meio prato fundo de queijo Minas padrão ralado. Meio prato fundo de coco ralado. 4 ovos inteiros. 2 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de fermento em pó. Misturar bem todos os ingredientes, despejar numa assadeira untada e levar no fogo médio já pré-aquecido. Você primeiro deixa esquentar o forno, depois você põe. Aí você deixa em volta de 45 minutos. Você vai olhando. A hora que ficar com aquela cor bonitinha assim, né? Bem amarelinha assim, você tira, tá bom? Esse aí foi o Mané Pelado. Descontar para o programa que ele tem que ir ensinando as mulheres até deixar o Mané Pelado. Ai, ai, ai. O Antenor Lacerda, meu amigo Antenor, é dono da Play Discos aqui de Brasília. Agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Junto com a Fátima Alvim de Brasília. O pessoal da página Caminhos de Jesus de Cáceres, no Mato Grosso, a Franciele Tomás, minha conterrânea de Coromandel, e Valdete Dutra, de Brasília, todo mundo chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. O trem tá quase lotando o primeiro, né? O que lotar, nós faz o outro. Tá quase acabando esse primeiro. Depois a gente abre o segundo, né? Assim que a gente tem que fazer as coisas, né? Pô, vai chegando e é sempre, todo mundo é sempre bem recebido pra gente aqui. A Sônia Elizabeth Pessoa. Cleito, você se esqueceu da amiga aqui de Livramento? Mande uma música para eu ouvir na hora de dormir. A Sônia está dizendo que ela põe meu programa lá e eu começo a falar, ela dorme. Deixa acabar o programa. Cleito, eu adoro todas as suas músicas. Então tá aí, ó. Eu vou te mandar uma música para você. Essa música tá na coletânea. Essa música é um negócio que aconteceu de verdade aqui em Brasília. Eu escrevi baseado num camarada que casou com uma moça rica e quis dar para ela uma vida que ele não podia dar. A moça morava no Lago, um bairro chique aqui de Brasília, e ele acabou se endividando e acabou se suicidando. Eu não botei isso na música, mas foi baseado nessa história do camarada que quer sustentar uma situação de vida que ele não tem, que eu escrevi. O avô do João, Cleiton Aguiar, A Prova dos 9. Por força das circunstâncias, foi que eu te deixei. Eu não podia esperar que a vida melhorasse para poder comprar o teu sustento, mulher. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa.

A lorota boa de hoje é o seguinte: uma mulher mais velha estava explicando para uma mulher mais nova o que, que era sexo, super sexo e amor. E a moça nova, interessada no trem, né, que ela via falar que o trem era bom, estava querendo começar a praticar e estava querendo saber como é que era o trem. Aí a senhora, já de mais idade, experiente da vida, falou assim: minha filha, sexo é quando um homem te dá regularmente 5 mil dólares todo mês. Ele te dá 5 mil dólares, te leva num restaurante francês e depois ele te leva para a cama. Isso é o sexo. Super sexo é quando um homem te dá regularmente, todo mês ali, ó, não falha um, 10 mil dólares por mês, te leva para um restaurante francês lá em Paris e depois ele te leva para a cama. E a menina interessada falou assim: e amor? Ele falou: amor, minha filha, amor é uma besteira que os pobres inventaram para te comer de graça. Boa essa, né? Ai, ai, ai. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, na Festa do Leite, lá na Feira do Leite, promovido pela Coproleite, né? A Coproleite comprou o show do Chico Rei Paraná pela RBM Música, porque facilita a vida do contratante, viu? E você pode fazer a mesma coisa, comprar o show do Chico Rei Paraná, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Aniversariando hoje, Roberta Gonçalves, Enido Orcuti, a Lígia Schneider aqui de Brasília, Andréa Rocha, o radialista Costa Neto, a Thalita Cat do Orcuti, o Rafael do Orcuti, o Gil Cinei Pignata, o Vilmar Elias da Silva, Paulo César, ele é locutor, a Maria de Fátima, e o meu amigo Júlio Bueno, da Objetiva 1 FM, lá de Paraguaçu, a Regina Caires, na Bahia, Roberta Gonçalves, o Tino Neto, Kênia Cristina, Júlio Alexandre Ribeiro, Flávio Roberto Castro e Luzia Araújo. Esse povo tudo aniversariando hoje, né? São ouvintes do nosso programa ou nas emissoras locais ou direto na internet. E para todos eu desejo muita paz, muita saúde, muita luz. E também para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Essa oração eu recebi lá do Martiniano, lá de Paraguaçu. Já toquei uma música para a mãe dele e ele mandou aqui a oração para todas as mães, né? Principalmente para a mãe dele, a Dona Alice, e para a avó Aparecida e todas as mães que estiverem ouvindo o nosso programa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Rogo-vos, Senhor, em favor de todas as mães espalhadas no mundo. Muitas delas derramam lágrimas de sangue à perda de seus filhos queridos. Nutre e sustenta com teu amor estas mães que choram de dor, dando-lhes ânimo para prosseguir, semeando amor pela terra, e somente assim não teremos mais guerras. Acalento a Deus em teus braços de Pai amoroso todas as mães prematuras e imaturas que geram seus filhos por acaso, instruindo e assegurando alimento espiritual, conduzindo a teu caminho de luz, trilhado por teu filho Jesus. Seca a lágrima sentida dos filhos que choram pela perda da mãe querida, aquela que com tanto sacrifício criou seus filhos, dando o melhor de si, muitas vezes abdicando de sua própria vida para se dedicar à família. Tantos cuidados a favor dos seus, tantas noites passadas em claro, o ponteiro do relógio já marcando as horas, alegria mesclada de alívio ao ver torcer a chave da fechadura, isso, nessas alturas, a certeza que estão a salvo. Cenas banais do cotidiano, simples gestos de carinho, por a mesa arrumada com flores perfumadas, toalhas engomadas e branquinhas, à espera da família reunida. Deus conserve do nosso lado esse anjo alado que nos carrega no colo com tanto carinho. Somente a mãe embala o berço nas madrugadas adentro e cobre-nos com seu manto de ternura. Visita, Deus Pai amoroso, os hospitais. Segura firmemente na mão carente de uma mãe enferma. Cura e restaura. Devolve alegria nos lábios dessa vida. Bate à porta do coração da mãe que precisa do teu perdão. Na solidão dos asilos, tantas mães esperam o sinal de um filho. Nessa data especial, possamos resgatar aos laços familiares de afeto e amor de pais e filhos. Deus abençoe a todas as mães. Amém. Bela oração, muito obrigado, viu, Martiniano? Um abração para você. Eu vou trazer aí essa dupla, eu tenho certeza, vai conquistar o Brasil. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Existe alguma solução? se ainda existe alguma solução. Eu vou te procurar, eu vou reconquistar seu amor. Minha vida sem você perdeu a graça, perdeu o valor. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar. Semana passada, eu levei os meninos, Eliane mas o Alcimar, para fazer um show lá em Paracatu, Minas Gerais. Foi uma promoção do Humberto Neiva, o dono da Boa Vista FM, que transmite o nosso programa toda meia-noite. E nós fomos lá na fazenda do Juarez, da CEMIG, e tinha só os amigos, né? Muitos amigos lá. E eu queria mandar um abraço especial para o doutor Heitor, que é assessor jurídico lá da prefeitura, o Ditinho, que é o secretário da administração, o Fabrício, que estava lá cantando também, o meu amigo Humberto Neiva, a sua esposa Suzy e a Laurinha, que está chegando aí, o Lucas, mais a Carol, o Ricardo, o doutor Rodolfo, professor Rodolfo e a sua esposa Ana, e a todos que estavam lá, que nos cercaram com tanto carinho, né? Um abraço aos meus amigos de Paracatu, e o Humberto me disse, eu fiquei feliz que o nosso programa está fazendo o maior sucesso lá na Boa Vista FM. Um abraço para todos vocês, e breve nós estaremos de volta para fazer um show na cidade com Eliane de Paula e Alcimar, na cidade, né, com banda, com tudo. Logo, logo vocês vão saber que dia que vai ser isso, né? Já que eu tô falando de Paracatu, vou chegar em Coromandel, relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Chico Rei Paraná, Feitiço Espanhol. Ela chegou com o circo, dedilhava castanhola, era morena bonita, era meiga, era espanhola, tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja, seu rosto tinha beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça na volúpia do bailado, ele cheio de esperança ficou logo apaixonado. Um dia se decidiu, ela tem sido meu mal, vou dizer que a quero muito, vou declarar-me afinal. Partiu, já era noite, inquieto, meio arredio, foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio. Ao chegar lá no largo, chorou por tudo que viu. O circo havia partido e o largo estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade, saudade da noite amiga pelas ruas da cidade. À noite o pobre rapaz sempre escuta a castanhola e chora desesperado, seu pranto ninguém consola. E chora desesperado, seu pranto ninguém consola. Relembrando Goiás, Chico Rei Paraná, Feitiço Espanhol para Fátima Caixeta, Ela é de Patos de Minas, mas trabalha lá na prefeitura de Coromandel. O Manuel Filho, de Brasília, e a Daniela Vieira, lá de Paramirim, na Bahia, curtindo o nosso programa pela estação Sat FM do meu querido amigo João Paulo. Todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. A frase retocável de hoje, peguei na internet, aqui está dizendo que é da Clarice Lispector, eu acho que não, acho que essa frase não é dela não, né? Vou botar como autoria anônima mesmo. Não crie expectativas, crie porcos. Se tudo der errado, ao menos você vai ter bacon. Não crie expectativas, crie porcos, porque se tudo der errado, ao menos você vai ter bacon. Essa é a frase irretocável de autoria desconhecida. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Alcino Alves e Rocha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Demorou, mas saiu, viu? Chegou a coletânea 33, comemorando 33 anos de carreira de Cleiton Aguiar. São 23 músicas, as músicas que mais fizeram sucesso desses 33 anos de carreira, né? E você pode comprar pelo Projeto Confiança. Mande seu nome e endereço para programacleitonaguiar@gmail.com ou no site da radioestudiobrasil.com.br ou pelo Twitter, ou pelo Orkut, ou pelo Facebook. Mande seu nome e endereço, eu mando para sua casa, custa apenas R$15 cada um. Você pode comprar um, dois, três, 10, 50, 100. Se for no atacado, a gente faz um preço especial, viu? Então, você junto eu mando com o CD, eu mando um número de uma conta, depois que o correio entregar o CD na sua casa, você vai até uma agência da Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria e efetua o depósito no número daquela conta lá, tá bom? A gente faz isso porque a gente acredita no povo do Brasil. Por isso é que nós criamos o projeto Confiança. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Alcino Alves e Rocha, O Estrago Que Você Fez. Assim que você foi embora, a saudade me pegou. Pegou e me deu uma surra, quase que ela me matou. Foi um golpe tão certeiro que eu rolei na poeira. Levantei e fui pra farra e passei a noite inteira. Eu nunca tinha bebido, agora estou bebendo. Se eu morrer a culpa é sua, meu amor, volte correndo. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Quando um homem se apaixona e seu amor vai embora, fica desorientado do jeito que estou agora. Saudade passa da conta, vai queimando o peito brasa. Pega o rumo do boteco e não volta mais pra casa. Se ainda tem uma chance, tem que ser nesse momento. Vem depressa, vem voando ou não vai chegar a tempo. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Volte, venha ver o estrago que você fez. Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez. Alcino Alves e Rocha, o estrago que você fez. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu vou conversar com meu querido amigo, grande comunicador, grande radialista, grande artista, José Neri, que o Brasil inteiro conhece, mas ninguém nunca viu a cara dele. Vai ser a primeira vez que ele vai aparecer na televisão e você vai poder conhecer o Zé Neri, né? Para saber como é que você assiste, entre no site rbtv.com.br. Atenção, meninos! Eu vou trazer aí... A Faculdade da Música apresenta os mestres. Atenção, rapazinhos bonitinhos aí que grita mais do que canta e que tem o cabelinho arrepiado como se tivesse enfiado o dedo numa tomada. Já para a sala de aula, vocês vão assistir a interpretação de dois cantores, professores, doutores. Milionário e José Rico, Meu Primeiro Amor. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Quem implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. Primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. A Faculdade da Música apresentou dois grandes mestres, Milionário José Rico, Meu Primeiro Amor. O Valmir Nunes, lá de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, ele é fã incondicional do meu amigo Daniel. Pediu e vai ouvir. Tocando em Frente. Thank you.